Aeroclube Salvador, Xané 6312, bom dia, decolou na sua escuta. Xané 6312, contato, radar na decolagem, suba 350, saída Puca. Subindo para o nível 350 no perfil da saída Puca, Xané 6312. 93304, chama agora o centro Recife em 1288, alterna 1260. 288, 260, 93304, bom dia. Boa. Mantém a 500, tem a aeronave aí, um Papa Alfa 32, já 1.500, já 12 horas da sua aeronave, na linha do litoral da Ilha Itaparica. O Guardião 07, mantendo 500, aguardando para ascensão 1.000. E prossiga com referência Jesus, aguardando passar para a frequência livre. Visual com o Papa 34 aí, 12 horas 2.4 milhas. É, tem ninguém de vivo, vai ser um monte que vai passar na sua reta lá. Atento para o tráfego informado. O estimado de pouso está 1255, confere. Frequência livre para coordenação, o Guardião 07. Já ouviu tomar diabetes com a direção rotatória? Ainda não, ouviu tomar Quebec, aguarde mantendo a proa de para limpar. Ocean S6225, cleared for takeoff runway 10, the wind is 170 degrees, 10 knots, Ocean S6225. Boa para takeoff, Ocean S6225. O 1982, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000 pés, localizado no 3859, está pronto para o início do ataque. Com 103 a bordo, alterna Campinas, 4 horas e 35 de autonomia. Então, 3859. Eu vi a Índia autorizado no ponto de 18.6, TAM 3859. 4200. 1888. Será identificação, chegada a mar e desça para 3.000 pés, o altímetro no 022. 3.000 mar e 1.022. 888. O Mike Quebec, a proa da rotatória está livre da presente. A proa está parando, livre presente. trip 5414 nível 110, transfere. O trip 5414, contato radar estabelecido, 36 milhas para a posição Mare, nível 110. Prossiga direto Mare para a chegada Mare. Está tudo vigilância, reporte de área descida, 5414. 5414. Salvador Control. Morning, Ocean S6225. Ocean S6225. Good morning, we are contact on departure, climbing maintain 320 on Mamo departure. Okay, via Mamo departure, climbing and maintain 320 without restrictions on climbing, Ocean S6225. Estabilizado, voo 1982. 1982 completa, ele é sexuei, chamando torre 18, decimal 6. 86, voo 1982. Salvador, bom dia, voo 1982. Uma milha do externo, visual, baixa para baixo. Gol 1982, bom dia, tráfego já avistado, tem livre pouso na pista 10, vento 160 graus com 10 nós. Autorizado pouso, gol 1982. 12685, 12545, Xenéa 6312, boa. Quase. Visual com campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre 18, decimal 6. Torre 18, Vitor Mike Quebec. Mandou bom dia, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, bom dia, o ajuste 1022, dá presente, autorizado final da 17, reporta 2 milhas para pouso, Vitor Mike Quebec. Faltará 2 milhas para pouso, 17, Vitor Mike Quebec. Cabeceiro no zero. Chile 6225 da presente, direto Nitsa, está livre. Então, 118, decimal 6. Momento, Oceana 6225. O trip 5221, chame o centro Recife 1288, alternando 260. 268, 260, Mike. Gente, Vitor Mike Quebec, fica atento à concentração de pássaros na final no 7. Putz, Vitor Mike Quebec, passei já um monte. O Gol na 982, solo 31, livre à direita, chame solo 121, desce 19. Direito 89, boa 9. Live 6729, após o TAN iniciar a rolagem, autorizado ali a manter cabeceira 1-0. O TAN 3859, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Alfa, Antunes, com 982. Channel 6225, request fly direct, Bahia position. Fly direct, NHTSA, stand by to fly the next position, okay, Channel 6225. Okay, sir, maintain flying to NHTSA, waiting to fly direct to Bahia position, thank you. Flip 5414 para descida. 414, desça para 4000 pés, altímetro 1022. Para 4000, 1022, 5414. Direto, estacionar a parte 4, frequência livre. Tão 3859, decolar 233, chame controle 1120, decimal 8. 1208, tá 3859, bom dia, obrigado. Call now, receive center on 128.8, backup 126.0. Receive center 128.8, 126.0. 6225, have a nice working day, sir. Thank you, so long. Seguro amigo 340. X-ray report localizador. Passando 3859, contato radar decolagem, suba ao 360, saída Arbor. 360 na Arbor. Bom, na minha atenção, estou entrar na posição. Autorizado, ele é sexy, reporte localizador. 2000, passaram a tentativa, não é isso. 2 autorizados de cliente, portão 62. 976729, autorizado a decolagem, pista 1-0, o vento 140 graus, 1-2 nós. Objeto 6729, decolar 236, sob controle 120, decimal 8. 208, objeto 6729, boa. Salvador, bom dia, objeto 6729, passando 1400 chances de sucesso. É 729, contato radar na decolagem, Tubal 360, série da El. 360 na Dael, pode voar Dael, Oleda? Direto Leda, está livre. Leda, vai vir aqui, César Hans. Solo Salvador, 605, estacionado na frente, para o Brasil. Voo no 605, autorizado. Se tiver que ser um contra-ataque. Agora volta. Controle, tem 325 nada? Possível. Você é possível a prova aqui, possível, presente? Siga direto Lefa, aguardando a transferência de comunicação 3859, está presente direto Lefa. Direto 5494, desça para 2000 pés, o altímetro no 022, está autorizado, ele é X-Ray, reporte localizador. E para 2000, acusarino Loki, o trip 5494. Estabilizado, gol no 888. No 888, completa, ele é sex-ray, chamando torre, 198, decimal 6. 86, boa. Transponder 5035, frequência do controle, 120, decimal 8. 20360 para Guarulhos, eu falei que 196. Da Ela, ele abriu a saída, decolapsa 101, gol à direita. E transponder 5035, controle 208, na posição 8. 9 no 022, autorizado pouso, pistão no 0. O vento no 50 graus, 09 nós. Livre pouso na 10, vou no 882. 311, correto, chame para o PEC. Chamará o chão 319. Chame centro Recife agora em 1288, alterno 260. 340, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1063, frequência do controle 120.8. Afirmativo, autorizado, Porto Seguro, nível 340, Aperuíste 50, decola 10, curva direita, Dael, Leda, após, direto. Transponder 5050, controle 208, voo 1033. Voo 1033, correto, cancela o sistema de estacionamento. É que reportaremos com o sistema de estacionamento, voo 1033. Canear 6250, na chegada à Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1022. Bom dia, 3.000, 1022. Vamos lá, direto TAP. Direto TAP, está livre. 6250. 6250, direto TAP, 3.000. 414, não presta, direto TAP. Uma torre 1-8, decimal 6. 2 também, obrigado. 2, livre à direita, chame solo, 121, decimal 9. Direita, solo 219, boa noite, 88. Torre de Salvador, é o Trip 5494, fui LS. Trip 5494, ajuste altímetro 1022, reporte baixar travado. Ok, agora, no momento, em baixo e travado. Gente, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. 5494. Fala Salvador, bom 1888. Fala, muito obrigado pela colaboração aí com o 1605. Um é bom, vamos embora. Fala, obrigado. 1-8, táxi de Alfa, reporte em sua Juliette. Alfa, reportar em sua Juliette, bom 1888. 1-9 Alfa, quanto cópia? Alfa, cópia? Firmar o vento para o trip. 160 graus, 109, trip. Obrigado. Não consigo lhe compreender. Faça um check rádio e chame novamente, por favor. November Yankee Mike, para cópia. Salvador, o local, Salvador, Salvador, decola da 17, primeira curva direita, ingresso no corredor Shell, na mil pés. Controle 120.8, transponder 0130. November X Max PB, autonomia? 0246. Gente, chame a torre na frequência 286 para acionamento e táxi, agente 1022, no voo. Correct of push and start, gate 096311. Ground, Ocean 6311, correct of push and start, gate 09. 6311, push back and start up approved, come back right to deck. Come back and ready for deck, 311. November Alpha, consigo lhe compreender, faça um check rádio e chame novamente para o copo. Táxi. Salvador para Serra Serra, meu posto. Cinco, quatro, no quatro, solos 45, livre à direita, chame solo, 121, 19. 1219, obrigado. Direita após decolagem, controle 120, 18, transponda 50 no... Agora eu consigo lhe compreender, agora. Não mexe com o braço, ok? Mike, Quebec, livre sonagem, um pronto táxi. O voo no 605, autorizado decolagem, pistão no zero. O vento no 60 graus, 129. Decolagem no zero, no 60. 5.15, transponder, não mexe com o braço. O táxi, até a intenção do 17, reporte pronto. 414, via aquele para corrigindo. Alfa, repórter privilégio. Posição remoto no contato. Alfa, vai chamar o privilégio, tem 414. Gol no 38, ingresso via Juliette para o portão. Confirma só o portão, senhor? Sim. Para via Juliette para o portão 5, gol 1882, grato. Lina Vender Alfa, chefe rádio. Maravilha, quanto cópia? Corredor Axé, decola da 17, direita 1010. Controle no 20.8, 0171 no meu transponder, General Brown. Romeu, essa Bravo, prossiga. 5 cena torre para acionamento e ataque, corrigindo baixo 4. 05, decolada 47, confirma o transponder 5006. 5006, que eu havia sido cotejado 05, muito obrigado. Gente, chama o controle 120 decimal 8. 208, graças. Controle Salvador, agora 605, no perfil da Leona Fiscal. 905, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da El. 360, Leona, 605. O Vitor Mike Quebec autorizado a decolagem, pista no 7, vento no 60 graus, 10 nós. Red for taxa, we have 136 POB, and we have 5 hours of sea, while the next is going to be Galeão, Ocean 6311. 6311, after the ATR, taxi via main apron, then India, still holding point there, tower 118.6.8.0.22. 21022 on Quenicha after the ATR is clear, May April 2, outstretch runway 10 and over there in the car 1186, thank you, bye. Okay, Ocean 61, how many people aboard are there? Begin, please. 136. 136, thank you, goodbye. You're welcome, anytime. Olympus, Olympus 01, escuta. Vitor Mike Quebec, decola 249, chama controle 1920 decimal 8. 1208, Vitor Mike Quebec. Romeu Oscar Bravo, fica atento ao minuano que decolou da cabeceira 197, autorizado decolagem, mantendo separação visual. O vento 150 graus, 09 nós. Mike Quebec, 1 no meu pé, escorrendo a Xé, reporte fora da barra. Meu pé da Xé, reporte lá fora da barra, Vitor Mike Quebec. Táxi, atento som da 17, fica atento ao papá 28 Alfa na mesma, reporte frontal ingresso. Gente, Romeu Oscar Bravo, fora do solo 49, time controle 120 decimal 8. Bravo. Vesca Bravo, prossiga. Decolou do seu horário, vai com proa de Castro Alves, vai manter 500 pés com 4 a bordo, Vesca Bravo. Vocês confirmam a proa direto? Aí, corredor Axé, pôs proa direto, senhor. Sim, 500 pés. Tá bom. Fizeram no ponto da quadra. Dado o voo local Salvador-Salvador, 1 no meu pés, só que é emitido a pista 1 a 0, atenta sujeita a tráfego, decolando a 1 a 0, transponde 0174, torre 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1